maloqueiro, hip hop é movimento, então vem curtir o som, vem curtir. Se liga maloqueiro, hip hop é movimento, então vem curtir o som, vem curtir. Se liga maloqueiro, hip hop é movimento, então vem curtir o som. Começando devagar, eu vou raciocinar pra representar bem, bem no sapatinho. Se liga maloqueiro, hip hop é movimento, então vem curtir, vem, vem, vem curtir. Sistema zero esquerda, sai da reta porque aqui é favela. Povo lutador e batalhador, a mensagem é positiva e não negativa. É psicopata, ninguém lhes acredita. Ataque terrorista, usou pro rimador, guerreiro nato, aqui é forte e forte. Tumbide pra nós, história de champanhe eu aprendi. Só olha o seu momento. Chego na moral, consciente do que falo. Não nasci pra ser semente, humilde sempre. Caminho pra frente, sem querer se achar. Porque aqui é rap e não pop star. Parabéns que tem que lutar, disposição pra encarar. Sem desanimar, mostrar que não tá pra brincadeira. Se liga maloqueiro, hip hop é movimento, então vem curtir o som. Se liga maloqueiro, hip hop é movimento, então vem curtir o som, vem curtir. Se liga maloqueiro, hip hop é movimento, então vem curtir, se liga maloqueiro, hip hop é movimento, então vem curtir, vem curtir, se liga maloqueiro, hip hop é movimento, então forte impacto, chegando sapatinho, chegando devagarzinho, chegando sapatinho, Campinas, interior paulista, forte impacto, família rap psicopata nativa.